vagando na madruga tipo um cão sem dono. Por aí sem rumo e sem sono, sem sono, sem sono. Por aí sem rumo e sem sono, vagando na madruga tipo um cão sem dono. Por aí sem rumo e sem sono, sem sono, sem sono. É, tipo um cão sem dono. Eu vou dormir. Tenho convicção, mas esse terror me lembra filme com ficção. Meu sono tá atrasado há dias, tomo chá de Belchior. Vago por noites frias, meu bloco e minha dicção. Minha melhor opção de rota de fuga ao redor. Sei que são demônios fora da vitrine e penso ficção. E a rota da fuga da abordagem que virou crime na madrugada. Até perco a dicção. Escuto os tiros, lembro o som do Bruce Dickinson. Veio dos tiras cada pensamento de prepara, prepara. Que agora é hora de ouvir os monstros que cê nem repara. De cara eu fico com que vários depara. Moleque que vira Jack por causa de tara. Na madruga o bang é assim, vários vê de outro ângulo. Mas vai perder o pote se for dos Jack sonâmbulo. Que eu tô na mó neura, não sonho há vários meses. Só penso no que eu componho e em problema várias vezes. Vou tomar uma geringonça. Que agora são 3 horas e às 7 tem responsa. Vagando na madruga tipo um cão sem dono. Por aí sem rumo e sem sono. Sem sono, sem sono. Por aí sem rumo e sem sono. Vagando na madruga tipo um cão sem dono. Por aí sem rumo e sem sono. Sem sono, sem sono. É. Sem dormir, é delay, o delay. Eu aqui, o DJ. De uma festa que não termina. Pela festa manifesta, 3 de testa. Os verme infesta e o que me resta trampa serotonina. Não me coço nem esboço reação pra não pisar na mina. Sem sono, nem dono. Meu abono são rimas. O desespero de ter mais responsa que tempo. Tempero da vida sonsa, gostar do contratempo. Angústia, não tem como photoshopar. Nem fãs em vans pra minha foto chupar. Minha droga são noites em claro. Sem sinapse no ápice eu reparo. Meu faro é raro, declaro talento pro pesadelo. Paro, encaro, encargo, pesadelo. Arma do meu suicídio antevê. Quem diria? Meu karma, escreveu o que te lia. Parece arte, o sol chega a degradar. Como foto eu anoto, pra não esquecer. Vagando na madruga tipo um cão sem dono. Por aí sem rumo e sem sono. Sem sono, sem sono. Por aí sem rumo e sem sono. Vagando na madruga tipo um cão sem dono. Por aí sem rumo e sem sono. Sem sono.